Prepare-se para recordar e viajar no mundo do som. Chegou a hora. Vai começar o show das marcantes. Alô, DJ Patrese! E aí? Tá na hora das marcantes! Bora começar! Aqui no Caribe! E a galera vai chegando junto! E o baile vai rolando daquele jeito, bem na manha, bem na moral! O empresário Kennedy já na área também! Da JK Boutique, aqui presente com a gente. Um abraço a você, Kennedy. Tamo junto e misturado aqui no baile, no baile, no baile, no baile. É o baile do Patrese. É o baile, é o baile. Parceiro Paulo, caixa abaixo também, aí Paulo! Bora! E é pra dançar, pra recordar! E aí? E aí caiu do rock, do jeito que tu gosta, vai! Já é madrugada e você não chega, cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão, por que que faz assim? Um abraço também, meu parceiro Andrei, da Super Gás. Aí, Andrei, um abraço. Amor, não faz assim, tem pena de mim. E o quê? Já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor, não faz assim. E aí, Denilson? Tem pena de mim. O presidente também dos mal falados. Tem que respeitar. Meu parceiro Denilson tá na área. Bora, Denilson. Os mal falados. Mauricinho também na Arte Print. Aquele abraço. Voltados do pop aqui no Cromo. Sempre estão aqui com a gente, ó. Pode crer. Agora. Seu Romário, água aqui, por favor, filho. Pode ser? Como é que é? Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos. Tô no meio. O barulho das ondas. Segura! Os seus sussurros na hora do amor. Estrelas e a luz. aqui no Baile do Patrese. Já amanheceu, não te vejo, continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Te preciso. E eu? Eu preciso desse amor. Vem as melhores, meu irmão, que é doida! DJ! Com a gente também, esse cara é gente boa, considerado. Tamo junto, Wallace. Pode crer, Wally. Tá bonito nessa foto, tô. Tipo modelo. Vai virando! Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Um abraço, meu R10 do Búfalo. Sua primeira dama também. Abraço, Bruno, molequinho. Colocolaio. É difícil aqui. Por aqui, nego drama. Bora pra cima. Meu amor vai encontrar. Te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. E o quê? Que tem que ser você. Vou te encontrar no super transação. Pra gente se amar ao som do campeão. Na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Toma na batida! Gigante Crocodilo Prime. Patrese. Pra cima! Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais... Revoltados do pop aqui! Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega de chorar. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais. Tudo na manha. Sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. Cacau, rapaz. Ela é sua mãe. Aqui, ó. Uma nova vida sem você. Robinho Heineken. Não toma, Caio do Rock. Pra cima, meu irmão. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Bem na moral. Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei-me o mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Então fala assim, ó. Desgraçado, sem coração. Abaixo do sonho. Patrese. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. DJ Patrese. Foi noite afora e dia dentro que encontrei que me mostrasse a alegria de viver. Isso é top, né? E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso me esquecer. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, tanto sorrindo com o melhor som. E aí, Maromba! Maromba do Croco também, na retaguarda! Desgraçado, sem coração, abaixo dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. E também! In the mix. Take this out! Take this out! Bora! Bora! Ai! Hot Audio. Que não tocam mais, mas tá tocando hoje aqui, ó. Bora pra cima! Vem na moral! Vem pro baile, vem! Aqui! Com você, meu grande amor, sou feliz, feliz estou. Como é bom te abraçar. Do estado do Pará. É o baile do Patrese. Aqui, ó. Também do Tocantins, Vitorinha, Pena, Jéssica, Papadinho, Cristina também, Magalhães, aqui ó. Bora café, café da Coreia, o Jaime também, tá leve. Deixa por aqui, Ivan! Abraço! Em você, o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de te ter. Oh, oh, oh, de te ter. Oh, oh, oh, oh, de te ter. Baile do Patrese. Me apaixonei ao vê-lo pela primeira vez. E o quê? Te procurei e nunca mais te encontrei. Sim, sim. Onde eu vá, me acompanhe. Diego Drama também do Benhola. Um abraço, garoto. Patrese. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. O meu jeito de amar. Mas sei que o Adrian e a Bia também, de Macapá. Aqui com a gente, um beijão pra vocês. É uma fase, vai passar. Essa feira tá indo embora. Quer brincar de amar? Pode crer. Quer separar você de mim? Não vai. E balançando, vai! Não para! Você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso e o amor. Quando a noite chegar, DJ Silva, DJ Patrese. Sinto que estou com você, amor. Não sinto por tentando parar. Vambora! Guerreirão, emoção é o som. Só medo quando eu esquentar. Guerreirão, tô tentando parar. Agora! Motel aí, ó. Bora, Ponte! Nico Júnior. Ei, Júnior. Brasil, presente com a gente. Vamos lá! Aí, Kennedy! Do jeito que a galera gosta. Loja, papai, sucesso total. JK Boutique. Joga no telão. E o homem tá na área. em meu top do Pará. Patrese. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Achei que é tão superficial, acha que é no empresário Quinho. Aqui, na moral. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. Mal falados, bora pra cima, é agora. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. E aí? Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Gabrielzinho, o Luan, a Luana também, do quarteto Braille, Jaquino Animal, beijão pra vocês. O top DJ do Pará. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. E vem dançando, vá! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e bailar. Deve estar percebendo que eu gosto de pregas e que lambada. Vamos lá! Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. E o que, maluquinho? Gonçalo, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aí, ó. Rádio do Patrese, aqui no Crocodilo. Um abraço a você, mestre. Agora! E te esqueci. E o quê? Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor não faz sofrer. É só ternura e momento. A comitiva também, na carroça fecha. Aqui comigo! Danilo também, aqui comigo, abraço garoto, é nóis, maluquinho. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Banda E15, sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei, não consegui conter meu coração, aos impulsos dessa paixão. Tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. vocês, meninas. Agora qual é a das duas que estão no berço aí, hein? Para Marcelo, para Yasmin. Beijão pra vocês. Maurício também, Arte Print, a Jéssica, Lojas Marisa, tempo fechado. Adrian, e a Beatriz também de Macapá, beijão. E a galera vai dançando, bebendo todas, e a gente vai detonando. Bem, na moral, daqui a pouquinho tem bagulho do... É o baile do Patrese. Patrese. O gigante. Olhar pra lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Picolé também, Revoltados do Pop, sempre aqui no Croco. Aquele abraço! Agora. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. O top DJ do Pará, DJ Patrese. É namorar! Foi numa noite linda de luar. E agora? Você estava tão só olhando o mar, triste a pensar, e ao me aproximar, lágrimas em seu olhar, como um anjo em minha vida. E aí, pirata? O Luiz da Marambaia. E a sua primeira dama também, é a Isabelle Costa. Porque eu sempre quis. Aqui. Me faz feliz e mais inesquecível é te amar. Essa distância machuca. Cada dia mais estou morrendo aos poucos. Recorda! Se você, eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. E aí, Bruno Verdeiro? Deus, por toda a vida vou te amar. Inesquecível é te amar. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Gigante Crocodilo Prime Rock. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Então deixa! Deixar o som. Baile do Patrese. Aqui no Baile do Patrese. O que eu faço, amor? Com o vazio que... O empresário Quinho, só de boa. Sem você, do jeito que ele gosta. Minha vida. Marcante, então bora! Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Agora! Pra sempre, amor. O nosso amor. esquecer de mim. DJ Patrese, o top. Longe de você, nossa história de amor até parece novela. É. Ando sozinha, tentando esconder a saudade que sinto, só me faz lembrar você. Eu vejo tua boca em minha boca, é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer pra recordar, então bora! Pra não chorar, que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos eu jamais vou DJ do Pará. Só vejo você. Baile. Desce tudo, volta logo e vem me ver. Te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te amo só pra mim. Deixa eu mal falar. Dar pro mundo. Bora, Denilson! Segura, moleque! E faço essa canção. Amor também! Eu me lembro do Crogo. Vem comemorar o aniversário dele. Hoje aqui no som que ele dá valor. Aqui, ó! Crocodilo! Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Também! Bora, Osga! E a família doideira também, do Paulo Fonteles, Jaque do Baile! O empresário Jairo Pantoja, aí Jairo! E a família Juruna, Monte Alegre! Ei, Electra! Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Cê é Caribe! Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar. Vambora! Para isso, mente tão bem que parecia verdade. Tudo que me falava, e ainda estou te amando. Mente tão bem, eu cheguei a imaginar esse amor é. Mas é uma torre de papel. Menti também. Fora que tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, vamos! Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o baile do Patrese. E agora? Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é um verdadeiro poder. E o que, e o que? Cabelo na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem com o DJ pra trás, hein? Senta! Senta! Sai molhar, vem nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar, entra assim. Vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão. O que, o que, o que, o que? Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar na minha casa, não. Hoje eu bebi, hoje eu vou ficar loucão. Então bebe. Eu não quero voltar na minha casa, não. Na minha casa, não. Na minha casa, não. Hoje eu vou virar. Se der Lohan que tá tocando. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase. Sabe o que? Mas onde é que você tava? Você tá de sacanagem. DJ Patrese. Agora! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Para aí, Rinês! Não foi minha. Do Búfalo aqui com a gente. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Danielzinho também, na mídia. Toda a galera do Búfalo. Rock doido. E a culpa, e a culpa, e a culpa? Rock doido. CDC de Guaraci, e aqui no camarote, mano William, olha o preto, grita, grita, e aí Luquinha, aniversariante, Wanderson, então vem, vem. Só na manha, vem. Tô vendo aí. Júnior Santorini. Aqui tá chovendo e rapaz, chovendo e rapaz, dava se eu desse melissa, eu sou da boca agora. Na moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Calma, calma, calma. O Gê Moreno, Marquezinho. O bigode também, te comeu. É vontade, isso aqui, ó. Que comeu a minha tcheca, o Gabriel do Baré. Calma, calma, calma, calma. Toma, toma, toma, toma. Calma, calma, calma, calma. E toma, toma, toma, toma. Batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Tem bandida, tem bandida. Vem, vem, vem, vem. Tem bandida, vem. Tem bandida, tem bandida. Ei, Patrese, se liga. Pode soltar a batida, pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ. Bora, Kikinho Play! Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. A pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão. E uma quebrando, uma quebrando, uma quebrando, vai dançando, vai quebrando. Toma, toma, toma. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. Pra se ligar, vai! Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Meu piro, piro, piro, piro, meu piro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu piro, tô vindo aí. Aí, Xandinho, o Dick também do Bengola. Aqui, ó. Yala, yala, yala, o piro tá vindo aí. Yala, yala, yala. Ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha. Bora! Ela quer dar pabadinha. Vamos pra cima! Ela quer dar pabadinha, mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pabadinha, ela quer o seu vovô. Vai só na mão, na sequência! Quero o Eric do Whisky. Já aqui comigo também! Dando uma forra hoje no Caribe. E hoje ele trouxe o Luan Forte de Marituba. Seja bem-vindo aqui no Baia, aqui do Croco. Bora, Luan! O Adriano e a Beatriz aqui, ó. E aí, Baraque? Um abraço a você, Baraque. É chupi, velha guarda. É chupitel, é chupitel, é chupitel. Júnior Santorini. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Empresária Mai! Empresária Mai! Sempre fechado com o baile! E a Dani Melo! É a taquerina no telão! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! É louco, o troco é bagulho louco, o croco é louco, o troco é bagulho louco, o croco é louco, o troco é bagulho louco, o croco é louco, o troco é bagulho louco. DJ Patrese, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão, eu já falei. DJ Patrese, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão, quando eu tiver. E aí, Cristian, você tá na área, mulher? Tá louco, loucão. Loucão, loucão, loucão, só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão, só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quando o Patrese toca essa, a temperatura aumenta. Quando o Patrese toca essa, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta. A temperatura aumenta. Vira, vira. Caxambá. Trocou meu nome quando a gente fez o Neto, 16 toneladas. E a sua primeira dama. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não pra Diguinhos. O Santos também, beijão pra você. Toda a galera aqui, ó. Consertar o que fez, sofri e senti essa dor. Vambora. Mas não vou chorar. Saca a praia, meu irmão! Não desisti. De empresário Eric! É, é saca a praia você também, é fechado! Nunca mais vai lembrar de ah, no telão também! Você é meu também. Super Hot vai ler. Super Hot vai ler. E o que, e o que? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot vai ler. Super Hot vai ler. Tá meio grau. Que tem doida quando tô no crocodilo. Acho que tem doida quando tô... O Nego Drama também do Marex. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E no crocodilo? Tá mil grau. Tá mil grau. Fael Celulares também fechar a chave. É Fael Celulares. Bora, Fael. Tá comigo. Já. Já chegamos no segundo lote, né? 30 conto. Me segura, papai. Bade do presidente. Eu era o melhor pra você. Pode estourar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá na porta da minha casa. Eu era o melhor pra você. Bem-vindo, mais um, então. tocando. Tu tá no coco. Então é bom, mulher. Tu tá no coco. Vem sentando e rebola. Tu tá no coco. Bota na pressão. Bota na pressão. Bota na pressão. Bota na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. E doidão, então, vai. O André e Super Gás, a Thaís também, o Leandrinho, aqui ó. E treme, treme. Olha a Cacau, tá na área. Parceiro Bruninho também da Croco Live. Pegou a fuga. Grima, ao vivo aqui, pô. Não é amor. Agora. Eu quero ver. Não é amor. O Lucas também. O Goiano. Eu